Estudamos aqui outro dia a ministração Ele Come Pó. O diabo continua precisando de legalidades dadas por nós mesmos para executar alguma coisa nessa dimensão física. Tudo o que vai acontecer na Terra, vindo do mundo espiritual, precisa da autorização, da legalidade e da intervenção humana. Para que Deus possa atuar nessa Terra, Ele precisa do homem. Para que o diabo possa atuar nessa Terra, Ele precisa do homem. O diabo precisa de alguém falando mal. O diabo precisa de alguém levando uma frutinha, uma farofa, uma pinga numa encruzilhada. O diabo precisa de gente que tem o domínio e a legalidade na terra para executar alguma coisa sua. Em parte, o que esse versículo diz é que, assim como Deus atua na dimensão celestial, Ele quer atuar nessa dimensão física. E isso por um princípio imutável de sintonia, coerência, um princípio de concordância, um princípio de ligação, um princípio de mesmo pensamento, mesmo coração, mesmo propósito, mesma motivação, mesmo alvo, um princípio de aliança, um princípio de ligação, um princípio de unidade entre as coisas celestes e as coisas terrenas. Então, se na terra for feito a mesma coisa que está sendo feito no céu, Deus vai entrar em ação poderosamente. Por isso Jesus disse: ore assim, ó Deus, que seja feita a tua vontade aqui na terra, igual é feita no céu. Porque se for feita a mesma coisa no céu e a mesma coisa na terra, haverá uma ligação explosiva, atômica, poderosa, e as coisas de Deus entrarão em ação em todo o universo, independente de qual dimensão. É um princípio de concordância. Nós temos algo semelhante, embora seja uma ilustração infinitamente menor, mas nós temos um softwarezinho lá no computador que vem lá com o nome de MSN. Alguns outros também operam dessa forma. E você se inscreve ali, e você dá o seu nome, o seu código, e na verdade dá lá o número do seu computador. E quando porventura você entra no ar, você entra em operação, está ligado na internet, todas as outras pessoas que estão conectadas com você, que têm o seu número, ficam sabendo: fulano de tal entrou no ar. Fulano de tal está online. Se você quiser, você vai lá e desliga. Desligou. Mas na hora em que você entra no ar, que você se liga online ali, os outros vão saber que estão online. Por que está online? Porque houve uma ligação, haverá comunicação. E havendo a comunicação, se efetuará o que os dois quiserem. É um princípio simples, uma ilustração simples de um princípio simples. Deus está nos ensinando, nessa única expressão do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Para quê? Para que esteja havendo uma coerência entre o que está nos céus e o que está na terra. Quando o espírito das trevas, um espírito maligno, consegue colocar no coração de uma pessoa raiva, está havendo na terra o mesmo que há no império das trevas. Ódio, raiva. É o suficiente para Satanás, numa forma explosiva, gerar o que ele precisa. Por isso o diabo trabalha continuamente para que o coração de um homem fique amargurado e não libere perdão e não abençoa e fica com raiva e fica amargurado, angustiado. Porque enquanto tiver isso aqui, na dimensão terrena, no coração do homem, na dimensão física, haverá uma concordância, uma ligação explosiva com algo também que está acontecendo nos céus, porém na dimensão do império das trevas. É o suficiente para Satanás detonar com vidas. É um princípio simples do mundo espiritual que nós precisamos entender, muito mais do que aprender sobre religião, do que entender Bíblia, do que fazer parte de tal religião. É alguma coisa de inteligência de alguém que não é tolo o suficiente para criticar nada antes de conhecer. Se eu e você somos tolos para criticar o que a gente não sabe, então só nos resta condenação eterna. Mas se nós formos um pouco inteligentes, nós não estamos falando nem do mover do Espírito Santo, estamos falando de um pouco de inteligência que Deus já colocou em nós, e foi Deus que colocou. Eu preciso estudar, testar, experimentar, antes de falar nada disso. E se nós procurarmos estudar, nós vamos descobrir. A maioria dos homossexuais, 100% dos que eu já acompanhei, discipulei, aconselhei, e eu digo a maioria dos homossexuais porque eu não conheço os outros, mas dos que eu já discipulei, 100% deles dizem: meu pai falava que eu não daria em nada, que eu não prestava, que eu era uma mulherzinha, uma bonequinha. Ele foi buscar socorro, suprimento, alívio emocional, psicológico, exatamente naquilo que foi a ligação, assim na terra como no céu. O texto de Jesus não está colocando Jesus no mesmo lugar que o diabo. O império das trevas não ocupa a mesma posição que Deus, quando ele relata aqui céu. Quando Jesus está falando sobre céu, ele está falando sobre toda a eternidade. Nós estamos, para o nosso entendimento, mostrando que tanto o império das trevas quanto o reino da luz trabalham numa dimensão espiritual que também nós podemos chamar de céu. Então o Pai executou alguma coisa que não entrou em concordância com Jesus, com a vontade de Deus no céu, mas entrou em concordância com a vontade do maligno nas regiões espirituais. É o suficiente. 100% dos homossexuais que eu já conversei, atendi e aconselhei, dizem: meu pai falava assim, no final das contas, eu acabei ficando assim mesmo. É um princípio espiritual que, se nós não aprendermos, vamos viver o resto da vida penando, sofrendo, apanhando, ou então cheio de orgulhos e de altivez, achando que somos os bambambãs, que nós sabemos tudo e que religião é uma babaquice, que tudo assim é uma coisa muito tola. Mas se alguém, pelo menos por inteligência, começar a estudar os princípios dos mecanismos espirituais, vai começar a entender que é necessário uma concordância na terra com o que está no céu. E sou eu, é você que vai definir qual será a posição, a palavra, a atitude, a decisão que estabelecerá uma atividade, uma declaração, um posicionamento que entrará em sintonia com algo que está no mundo espiritual. Primeiro Jesus diz: venha o teu reino. O reino de Cristo vai sendo implantado dentro de mim, dentro de você. Então eu tenho condições de tomar decisões de tal forma que a vontade dele, assim como é feita lá no céu, passe a ser feita aqui. A vontade dele, do reino dele. Então eu entro em concordância lá no MSN do céu. Se podemos usar esta ilustração, aparece na tela de Deus: Sóstenes entrou online. Isso, anjos, podem descer, podem acionar, está liberado, tem legalidade na terra. É isso que está acontecendo. Por isso Jesus disse: aprendam a orar assim, porque ele vai conduzir vocês a tomar decisões de tal forma que a vontade do Pai, como é feita no céu, seja feita na terra, e haverá uma sintonia, um sincronismo, haverá uma concordância, haverá uma ligação, haverá o mesmo pensamento, haverá o mesmo coração, haverá o mesmo propósito, mesma motivação, mesmo alvo, porque se antes o reino dele foi implantado, vai estar no seu coração a palavra do Espírito Santo, os desejos do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. E eu e você precisamos disso, porque senão nós podemos passar a vida orando, orando um monte de coisas que não sabemos o que oramos, não estão em concordância com o que Deus quer. Poderemos orar até coisas que estão em concordância com Ele, mas as nossas atitudes, nossa vida, não andará coerente nem com as nossas próprias orações. Então não haverá uma ligação. O MSN está desconectado, offline, não tem ninguém do outro lado, não tem ninguém concordando, ele não está em acordo, ele não está permitindo que a vontade seja feita na terra. Não tem o sincronismo, não pode passar nada.